Bom, amigos, vamos voltando agora com o bloco da Sprint Cup. A corrida que domingo nós já até sabíamos que iria chover. A largada da corrida foi até antecipada o máximo possível. Bem, já anteciparam para 1h05, né? A 1h05 lá, 12h05 aqui, a largada, porque já teria o risco de chover. Mas mesmo assim não deu muito certo, não. A corrida realmente foi começar. Só era 4h30 da tarde. O pessoal que depende do canal brasileiro para assistir a corrida ficou muito chateado, porque passou VT de futebol, não sei. Eu nem prestei atenção, nem acompanhei. Eu não acompanho pela TV brasileira. Então o pessoal ficou bem chateado com o que aconteceu lá. Mas na hora que a chuva parou, a pista secou, o pau comeu e o negócio foi feio mesmo. O trem foi uma excelente corrida. Tivemos muito ultrapassagem, tivemos bastante troca, foram 20 trocas de liderança. Tivemos bastante amarela também, foram 12 amarelas. Uma corrida muito boa. Aí depois a chuva chegou a voltar mais uma vez, parou na volta 125. A corrida continuou, se eu não me engano, acho que era 10h30 da noite. Mais ou menos isso, né? 10h30? Ou a corrida acabou 10h30? Eu acho que acabou umas 10h30 ali. É, São umas 8, 9 horas. Não foi tão tarde como a Daytona 500, mas Não foi nove. tão tarde assim, não. Acabou 10h30. Enfim, teve um bom intervalo aí de umas 2, 3 horas. A corrida teve esse intervalo aí. Mas depois voltou a corrida e tivemos uma corrida alucinada. Foi uma corrida muito bonita. Tivemos three wide, tivemos four wide, tivemos drag race, coisa que nós só vemos geralmente em Super Speed em Talladega. Inclusive até o Mac Reynolds e o Darrell Optley ficaram loucos na cabine vendo aquilo lá. O pessoal costurando a turma mais lenta. Uma corrida muito boa de se ver. Eu penso que, assim, não sei. Essa corrida teve essa loucura toda pelo simples fato do pessoal já saber que poderia voltar a chover. E se voltar a chover, a corrida ia acabar. Então o pessoal queria garantir realmente uma boa posição. Por isso que foi essa loucura a corrida. Então foi uma corrida boa, boa, boa mesmo. Só para falar do vencedor. O vencedor foi o Carl Edwards. Ele chegou à sua vitória de número 25, se não me falha a memória. 22. Chegou à sua vitória, sua 22ª vitória na Sprint Cup. E a sua terceira vitória em Bristol. Ele que é o primeiro vencedor Ford, se não me engano. É o primeiro Ford que vence, né? Não, o segundo Ford que vence. E o Keselowski venceu também. É o segundo Ford que vence, então até agora só tivemos Ford vencendo e Chevrolet. A Toyota até agora chupou o dedo, né, Hélio? Até Ô, Léo, agora. essa vitória do Keselowski foi com o Dodge, não foi? Não foi em 2000, Não, eu falo 2000. desse ano. Ah, tá certo, É, desculpa, desse ano perdão. agora, É que era em 2014. Bristol. É, que aí Daytona foi o Junior de Chevy, em Phoenix foi o Kevin Harvick de Chevy também. Aí foi o Keselowski em Las Vegas de Ford. E agora a Ford voltou a vencer com o Carl Edwards em Bristol. Então até agora a Toyota está chupando o dedo até agora. A Toyota não venceu nenhuma. Assim, já aproveitando, já falando do mau desempenho. O Matt Kenseth parece que está sofrendo aquela depressão quando o cara luta pelo título, não consegue e o cara não faz nada na outra temporada. O Matt Kenseth até agora está fazendo uma temporada bem, bem abaixo do esperado dele. Concorda comigo, Hélio? Concordo, Léo. Se bem que nessa prova de Bristol ele foi muito melhor que nas outras corridas. Ele até conseguiu se recuperar daquele aquele arca-brake, como os caras até É. denominam alguns do Jimmy Verdade. Hill. Tem até uma montagem do NASCAR Memes, que é uma página do Facebook do Twitter que faz sátiras da NASCAR lá, usando o time do South Park atrás do carro do Matt Kenseth, enfim. É, o Kenseth conseguiu se recuperar, o carro todo detonado, mas no final das contas acabou virando história. É bem interessante, o Kyle Busch, retomando o ponto que eu falava mais cedo, ele vinha muito bem na corrida, mas por causa daquele negócio que eu falei. Ele é um piloto que não consegue, é muito agressivo, ele acabou tendo um contato quando ele colocava a rota no Dale Júnior, né, Léo? Acabou tendo um problema ali no pneu, foi. Entrou no pit antes três voltas depois levou uma bandeira amarela. Não lembro quem que foi pro muro, mas foi o Ryan Trucks até, eu acho. Ryan Trucks. Aí o Kyle Busch tomou três voltas, aí até foi ele se recuperar, rodou depois, enfim. Ah, os carros da Michael Waltrip Racing, eu não sei você, Léo, mas eu até agora não vi esses carros sendo o fator que a gente esperava ser no ano passado, por exemplo, né? Nem de longe vem brigando pela liderança das provas. A equipe que mais evoluiu nos últimos 3 anos da NASCAR foi o time, digamos, mais emergente, né? Saiu lá de baixo, foi para frente. Não está sendo fator durante o ano. E as outras equipes da Toyota, a PK Racing e a Sua Racing, são meras equipes que lutam para sobreviver final fim de semana a fim de semana. Se bem que a Sua Racing começou até bem, se não me engano, com o IFSA, que acabou indo para trás e acabou até abandonando. E a gente vê a Toyota mal, né? Realmente, a Toyota vem bem, bem mal mesmo. Sim, parece que a JGR, a Joe Gibbs, ela até parece que está tentando engrenar, mas não consegue. Os pilotos vêm tendo azar. Denny Hamlin teve um contato logo no começo da corrida com o Jeff Gordon. O Kyle Busch teve problema. O Matt Kenseth também teve problema também. Então, assim, parece que a Joe Gibbs ainda está querendo engrenar ainda no campeonato ainda. Em Las Vegas, eu pensei que o Kyle Busch iria vencer também. O Denny Hamlin pensei que ia vencer também, não venceu. Na hora do vamos ver, tá faltando alguma coisa pro pessoal também. E a Michael Waltrip, é o que você falou mesmo, viu, Hélio? A Michael Waltrip parece que deu uma regredida no. Deu uma regredida. Deu uma pisada no freio. Nunca regrediu, mas ela pisou no freio. E a equipe parece que não tá indo tão bem assim. Apesar do Brian Vickers terminar no top, dentro do top 10, terminou em nona corrida. O Clint Bowyer teve mais uma noite, né? Porque varou tudo, a tarde e a noite. Ele teve um final de semana não tão bom assim. Infelizmente, não foi um excelente final de semana para ele. Ele largou em 15º, terminou em 15º com o carro 15. Para ele, foi tudo 15. Então, tá aí o que a Toyota tem de melhor, mas também não é tão bom assim, porque a Toyota até agora não emplacou. Parece que a Toyota esse ano não está conseguindo ter um excelente carro para dar para o pessoal lá. Mas vamos pensar que vai estar tudo certo para eles. Eu penso que o Denny Hamlin vai ser o primeiro piloto a Toyota vencer. O Denny Hamlin mudou muito a postura. Depois que ele voltou do acidente que ele teve em Fontana, né, que esse ano agora vai completar 1 ano do acidente de que ele ficou fora, ou boa parte da temporada do ano passado, ele volta em Fontana. Então, assim, o Daniel está uma postura completamente diferente. E naquela corrida em Fontana, quando o Daniel machucou, ele lutava pela vitória. Então, vamos torcer para o Daniel dar a volta por cima e consiga levar uma vitória para a Toyota. Para Joe Gibbs, que realmente o negócio está feio pro lado deles, eles não estão conseguindo emplacar. Até faz vamos falar assim, um bom treino de corrida, mas na hora da H, mesmo, na hora de vencer, na hora de atacar, o pessoal tá da Joe Gibbs, a Toyota em si, tá ficando para trás, tá comendo poeira da Ford e da Chevy, principalmente da Rick, da Hendrick e da Penske. A Penske com certeza é o melhor Ford, apesar que nesse final de semana a Roush andou super bem. A Roush foi Roush, né, Léo? Depois É, de a um minuto. Roush voltou. Você tem a memória melhor que eu, pena o Pedro não tá aqui, mas eu não lembro nas últimas 20 corridas de ver dois carros da Roush tão consistentes, tão fortes como foi. Para mim foi a melhor prova de Stenhouse que eu vi na NASCAR até agora, nesse Melhor Pit posição Cup. dele na Sprint Cup até agora, o segundo lugar para o Stenhouse. E o terceiro colocado, o Eric Mirola, também. Melhor Monstro. colocação dele na NASCAR também. Perdão. Melhor colocação dele na Sprint Cup também. Os dois pilotos com suas melhores colocações nessa corrida. Um detalhe, né, Léo? Dos top 5, só o Smoke que saiu não sei da onde Sabe? Terminou em quarto. Marcos Ambrosio foi o quinto. É outro ponto que a gente vai levar mais para frente, foi como a posição de pista foi fundamental. Como você no Twitter já falava na prova da Nationwide Series que eu vi, né, que a posição de pista era fundamental, na Sprint Cup essa foi a tônica. Até o Larson, até, eu não lembro qual outro piloto que entrou com ele junto no pit, que acabou virando história, acabou se dando mal, não foi fator. É interessante, eu acho que foi, eu não lembro quem que era. Se era o, não, se era o Kevin Harvick, era o Kevin Harvick, o Kevin Harvick que vinha com o carro para vencer a corrida, entrou no pit, o Larson foi também, o Kyle Edwards, o Stenhouse e o Almirola apostaram e ficaram na pista e colheram os frutos. Enfim, mas é muito bom ver a Ford mostrando força, hein? Bristol, muito ótimo. E a RPM, né, Léo? A gente não tem os números aqui, mas quanto que foi a última vez que a RPM colocou dois carros no top 5? A última vez, rapaz, isso aí faz tempo, hein? Bom, ó, o Marcos Ambrosi, ele conseguiu. Deixa eu ver aqui. Olha, eu não consigo ver, não. Porque em 2012 o Erika Mirola, eles conseguiram, ambos conseguiram. Deixa eu ver se eu acho que. Acho que nem teve, hein? Olha, em Homestead. Homestead em 2010. Homestead em 2010 eles Case colocaram. Kenny ainda corria lá, né? Case Kenny ainda corria com eles, né? Foi o Homestead. Foi o Erika Mirola e o AJM Digan com 43. Uou. É, o Case Kenny já saiu, já tinha O pulado Case fora Kenny do saiu em barco. 2010. É, do Case Kenny Isso já mesmo. tava lá, mas já tinha. Depois ele vazou embora. Já tinha ido Foi em embora já. Charlotte, né, que ele saiu, né? É, foi em Ele Charlotte. saiu no meio da prova. Chutou o balde. Que até, né, Léo, né, a equipe passava o pior momento da sua. Tava praticamente falita, né? Os donos, que eram se não me engano, eles eram até ligados com aquela parceria que o Corinthians teve uma época, Rick Mosso, Dead and Trust, uma coisa assim. Eram ligados a esse grupo aí, e quase que a RPM foi pro Beleléu, né? Foi até provavelmente uma das últimas apresentações do Eric Saller na Sprint Cup correndo pela equipe, né? Enfim, mas voltando aqui a Ford, né, cara, muito bom ver. E o Gillian, David Gillian, que é um piloto falando de Ford, né, que a gente tem que lembrar, terminou em 22º lugar, mas ele teve um início de corrida muito bom, cara. Ah, Ele eu já. andava ali no top Eu 15. precisava falar dele. O David Gillan fez um puta corrido no começo da corrida. O David Gillan que até que tem um bom histórico em Bristol. O David Gillan. Sim, claro que é diferente resultado, você olhar resultado. Mas o David Gillan tem um bom histórico, sim, em Bristol. Ele sempre faz boas corridas lá. Até quando ele tem bom carro. Que infelizmente nunca teve um carro assim de ponta mesmo. Mas o David Gillan faz boas coisas em Bristol, sim. Eu até procurei aqui, ó, ele tem um top 10 em 2008, ele tem um top 10 aqui com o 38 da Yates, que é aquele 38 bem, pessoal, bem, lembra bem antigo lá. E a Yates já nos seus dias finais, né, Léo? É, a Yates naquela draga, carro se arrastando. Era aqueles carros ruins mesmo, não era carro bom não. Eu tava tirando leite de pedra, o David Gillan. É, Bom. outro ponto aqui, né, Léo, que a gente tem que lembrar aqui são os novatos, né? O que eles fizeram durante o fim de semana. É, os novatos, só para mais ou menos repassar aqui. O Kyle Larson, ele foi o décimo colocado, o Aston Dillon foi o 11º, o Justin Allgaier foi o 17º, o Michael Anetti foi o 26º, o Alex Bowman o 32º, o Patrick Kligman foi o 34º, o Cole Irvin foi o 40º e o 42º foi o Ryan Truex. O Cole Irvin, se eu não me engano, ele não teve uma parte que ele andou dentro, perto do assim. Eu não sei se ele andou no top 15 ou no top 20, mas ele esteve ali perto, ali próximo do top 10. Ele não andou no começo da corrida, Léo, não? ele, se não me engano, ele qualificou no top 18, ele largou na frente do Larson lá, 18º, chegou a andar ali 16º, 15º, só que depois teve problemas, acabou indo pro pit e aí virou história. Mas o Cole Irvin, ele não vai ser rookie do ano, mas foi em Phoenix, ele já teve um desempenho espetacular. É, eu acho que é um piloto aí que, como posso dizer, às vezes você ir para um time pequeno, dá certo que esses quatro pilotos têm uma história bem parecida, né? Alex Bowman, Ryan Truex, Parker Bigman, e o Cowiff, né? São jovens talentos, só que não tem dinheiro, não tem aporte financeiro, não há aporte de um Brian Scott, por exemplo, né? Não tem o Marco Ané, por exemplo, ele tem um patrocinador pessoal, né? Um patrocinador que tá com ele ali, como o Justin Allgaier também, alguém que a Brand, né, que acreditou nele, né? Acaba acontecendo que eles compraram o desafio de correr em dois times pequenos que estão um tentando se reestruturar, né, voltar a ser o que foi, né, que a Red Bull, né, mesmo sendo do dono, mas é aquele escopo, né? E a Soul Racing, então, o time de um milionário que surgiu do nada, né? Eu acho muito interessante. E não sei você, Léo, mas eu, início do ano, mesmo admirando muito o Cowiff, eu esperava que o Krieger ia andar na frente dele constantemente. E não é o que a gente está vendo. Não, não é o que nós estamos vendo. Tanto é que entre Parker Kligman e Cowiff, eu prefiro o Cowiff. Penso que o Cowiff é um pouco mais técnico que o Parker Kligman. Eu venho gostando mais dos resultados do Cowiff e do Parker Kligman. Apesar que é difícil falar dos dois, mas eu vejo que o Cowiff ele tem uma técnica um pouco melhor do Parker Kligman. E vamos combinar também, né, pessoal? A equipe que eles estão correndo também, né? A Swan Racing não é uma equipe grande. Até o ano passado uma equipe de um carro só, esse ano que abriu um segundo carro. Então, assim, o pessoal tá dentro do limite deles. O pessoal estão indo bem, estão conseguindo fazer o trabalho deles direitinho. Só que, assim, eu vejo o Cowiff um pouco mais técnico do que o Parker Kligman. Não que o Parker Kligman seja um mau piloto, mas eu vejo o Cowiff com uma técnica um pouco melhor. Me conta a história da toalha do Alex Bowman lá, do papel que ele passou em cima. Foi até tema dos caras na cabine da Fox lá, cheio de papel lá, de toalha de rosto, né? É verdade, o pessoal da Fox, foi muito engraçado. O pessoal da Fox se enrolaram um monte de papel lá, assim, nossa, que foi muito engraçado, meu. Pode contar aí, É, foi um fato. Foi até amarela. Teve essa amarela no Bowman, né? Que causa ele ficou lento, né? E em isso. seguida começou a chuva. É, ele teve problema. Eu acabei não vendo em serviço, né? Por alguns motivos, mas e foi, segundo consta, foi bem engraçado. O Larry McReynolds, o Mike Joy e o Dave Ott se enrolaram todos com papel. É, se Foi enrolar, uma eu coisa. vi. Eu vi. E querendo ou não, né, acabou dando um marketing para o. Até ele ganhou, foi 10 mil ou 20 mil seguidores, agora não tenho o número correto, mas ele ganhou de 10 a 20 mil seguidores só por essa entrevista, né? Aí ele já entrou no folclore da NASCAR. Mas aí os principais rookies. O Justin Allgaier fez, para mim, acho que a corrida mais sólida dele até agora, não se envolvendo em problemas, ele que via tendo muito azar, né? É o tal do carro para-raio, né? De acidente, né? Problemas, né? O E para-raio. os dois principais, o Austin Dillon, que teve uma corrida, digamos, bem tímida, bem apagada ali no, entre 25º e 15º lugar, mas que no final da prova, o seu chefe de mecânicos, o Dean Martin, ele acertaram a estratégia, ele subiu, recuperou a roda do líder e terminou num ótimo 11º lugar. E o Kyle Larson, né, Léo? Quero que você fale do dia dele, que foi uma corrida. Como eu falei aqui, talvez se ele tivesse optado por ficar na pista, às vezes é falta de experiência, né? Falta de querer arriscar, ou às vezes querer tipo, terminar a corrida bem no top 15, sabe? Não sei. Mas ele não arriscou, como não ficou na pista com o Carl Edwards, o Stenhouse e o Almirola, e acabou virando história. É, enfim, cara, o que você acha, Léo, do Carl Larson, a corrida consistente que ele fez ali no top 5, e o principal, cara. Ele não arriscou, ele não foi aquele cara. A gente não viu ele, digamos, que tremer ali na frente, andando perto do Kenseth, do Harvick. É, o Carl Larson tá cada vez mostrando mais o talento dele. Torcer para que não aconteça assim, que não sobre acidente para ele. E torcer também para o material, para o equipamento dele aguentar. Que ele não tenha problemas que o Montoya tinha. O Montoya fazia corridas excelentes, aí o equipamento deixava na mão. Vamos torcer para que isso não aconteça com o Kyle Larson. O Kyle Larson, pessoal, nós não precisamos nem falar muito. O Kyle Larson só vê o que o Kyle Larson faz para ver o tamanho do talento desse garoto aí. Então, fez uma excelente corrida. É que você falou mesmo, Mery. Talvez se ele tivesse ficado na pista e arriscado igual a turma lá da frente riscou lá, o Edwards, o Stenhouse, o Almirola. Talvez ele tivesse feito isso, ele teria terminado, sei lá, ou vencido a corrida, ou teria terminado em segundo ou terceiro essa corrida. Teria tido uma posição melhor. Mas assim, foi uma corrida do Kyle Larson excelente. Assim, eu já estou vendo já que o Kyle Larson, daqui a uns anos, ele vai começar a vencer em Bristol, ele vai ser igual o Rush Wallace. Parece que Bristol é a casa dele. Parece que o Kyle Larson escolheu para ser Bristol a casa dele. Bristol vai ser a corrida que ele vai ser diferenciado. Tanto na Nationwide como na Sprint Cup, ele está andando super bem. Então eu penso que ele vai ser o novo, vai herdar o posto do Rusty Wallace em Bristol como piloto que vem. Quando chega em Bristol, o cara não adianta, o cara sobe, o cara é infalível, o cara vence. Esse vai ser o Kyle Larson daqui uns anos em Bristol. Ô, Léo, outro ponto, assim, até de vez que eu acabei citando aqui, ele até falava que a Ganassi deu quatro grandes carros para ele, um cara que a gente não tá falando muito aqui é o Jay McMurray. Ele liderou a corrida no início da prova, né? Eu acho que 10 voltas, se não me engano. Chegou a ser fator, mas depois acabou virando história. Mas o McMurray tá tendo um início de prova de anos, duas primeiras provas no Vegas e que seria andando ali no top 15, top 10, e a gente sabe, o McMurray é um piloto muito bom. Ele fez coisa, só que ele não é aquele cara consistente, muito porque às vezes a falta de equipamento Ganassi, né? Mas é bom a gente reconhecer isso, que parece que a Ganassi tá tendo deu uma evolução técnica, né, ali. Porque tem uma coisa, né, Léo? A equipe não é só o piloto e o seu chefe de mecânico, tem toda uma logística por trás, tem engenheiro, tem modos de trabalho, né? Filosofia de você trabalhar ali dentro, né? Os mecânicos, né? É todo um trabalho por trás. Não é só a gente chegar e falar, ah, o Lance Taus pegou tal carro, foi para a pista, ele melhorou. Não, equipe grande, ainda mais nesse nível, não é duas, três peças que muda tudo. É todo um sistema por trás, né? O que você acha, Léo? É mais ou menos o que nós estávamos falando da Nationwide. As equipes melhores organizadas, que prepara, tem, que pra, consegue preparar melhor o carro, consegue ter um maior desempenho na pista. Isso na Sprint Cup é ainda mais próximo ainda mais perto um carro do outro. Então você precisa estar muito melhor preparado para poder conseguir evoluir mais ainda, para estar um passinho à frente das outras equipes. Tô achando bem interessante, parece que a Ganassi está começando a direcionar a força dela também para a NASCAR, não deixando só ela na IndyCar. Ela está conseguindo direcionar um pouquinho dessa força para a NASCAR, que parece que o pessoal da Ganassi está balançando um pouco na IndyCar, porque parece que a Indy, isso não tem nada a ver, mas com o peixe. Mas parece que a IndyCar tá um pouco muito quebrada ainda. A IndyCar tem muito problema. A IndyCar tem problema de público em pista, tem problema de público na televisão, tem problema de fã. O pessoal não tá gostando muito. É assim, para mim, o que deixa a IndyCar sobreviver ainda é aqueles fãs antigos lá da. Aqueles fãs bem antigos da kart ainda, que ainda gosta da categoria. E o que sobrevive faz o que mais faz sobreviver à categoria é a Indy 500, que é a corrida de Indianápolis. Caso contrário, realmente é uma categoria que já, assim, nos próximos anos já ia começar a respirar com aparelhos, porque a categoria realmente vai muito mal, e parece que o Ganassi está começando a ver que a galinha de ovos de ouro dela realmente está na NASCAR e talvez não na IndyCar. Então ele está Léo. começando a jogar um pouco mais de força para a NASCAR, deixando a IndyCar para trás. Mais ou menos eu penso que seja isso que o Ganassi deva estar enxergando, por isso que aí que deva estar a melhoria. Tanto é que o Jamie McMurray está andando bem, trouxe o Kyle Larson, está andando bem, e ele não pegou o Dino Kwiatkowski à toa. Se ele pegou o cara, parece que ele quer investir no cara para ter lá no futuro, lá daqui uns 10 anos, que ele quer ter dois pilotos bem fortes para lutar pelo título. Tem um time muito forte, tem um time bem competente. Assim, vai ser, com certeza vai ser encabeçando o Jamie McMurray. Não sei se ele vai estar até lá bem, continuando andando e tal, mas vamos colocar aí que o aposta dele no futuro vai ser o Carl Larson e o Dale Coulthard, para ter os dois pilotos na equipe, ter dois carros ótimos, dois carros para empurrar esses dois para frente, que são dois patrocínios também, que é tanto a Tati como a Rockstar, são dois patrocínios também muito fortes também, que estão aí na equipe, para ajudar a equipe. Pode falar, é. E também tem o fator Roger Penske, né? Eu acho que o título que a Penske conseguiu em 2012 deve ter sido indiretamente um golpe para a Ganassi, que sabe que a Ganassi praticamente dominou a Penske no apitar dela, que era a Indy, né? Que mais tradicional de lá, né? Que a Penske não ganhou título na Indy há anos e anos. E a Penske, justamente na NASCAR, que é a maior categoria dos Estados Unidos, foi lá e abocanhou o título, que eu acho que ali no. O Chip Ganassi, que eu acho que é um cara vencedor, já ganhou tudo na carreira, assim, sabe? O Ganassi até tem uma imagem até meio deturbada aqui no Brasil, mas é o vencedor das pistas americanas. Eu acho que isso aí foi o grande fator que fez com que o Ganassi desse essa chacoalhada na equipe. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que ele tá fazendo. Primeiro, com assinar o contrato com o Rick Hendrick de fornecer equipamento, né, motores Hendrick, são os melhores da categoria, né, melhorar a equipe técnica, trazer jovens talentos com muito potencial, que tem muito potencial de marketing, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, bom, vamos falar então agora sobre a bandeira amarela faltando duas voltas para o fim. O Pemberton veio à mídia, falou, realmente foi um erro humano. Eles não conseguiram descobrir ainda o que aconteceu, quem realmente foi o cara que apertou o botão lá, mas me parece que apertou o botão e só seis luzes na pista. Que faz no fundo, né? Que o pessoal fala de fundo, que seria ali na 3 e na 4, que ali as luzes ali acenderam, aí confusamente acabaram de acender as outras, e o flag stand, o cara do flag stand, que dá a bandeira, que é o cara que fica a bandeira, ele também resolveu e puxou a amarela também, porque ele nem ele sabia o que estava acontecendo. E realmente foi um erro, e o pessoal ia apurar, e assim, a chuva veio. Logo que teve amarelo, a chuva veio. Então, assim, não prejudicou tanto o resultado da corrida, mas esse resultado, se tivesse continuado a corrida, talvez, assim, com certeza, iríamos ter alguma mudança ali, assim, principalmente na relargada, porque o Tony Stewart iria relargar atrás do Rickenhouse Jr. E o Tony Stewart, nós sabemos que o Tony Stewart não ia relargar quieto no canto dele. Com certeza ele empurrar alguém e tentar alguma manobra ali. O Tony Stewart, para mim, ele poderia até mudar um pouco essa história aí desse resultado final aí. Mas foi um erro humano. O Pemberton confirmou que foi um erro humano para ser apurado ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas infelizmente não alterou o resultado da corrida devido à chuva. Então, sim. Hélio, você tem alguma coisa a falar? Aquilo que eu te falava offline, né, Léo? Essas coisas. Eu lembro de uma vez que isso aconteceu em Vegas, né? Acho que em 2009, 2008, umas duas vezes durante a prova, apareceu bandeira amarela fantasma, praticamente, né? Por erro do equipamento, né, eletrônico, né? Eu só acho assim: a NASCAR tem que tomar muito cuidado. O fim do ano passado a gente já teve toda aquela história lá de Homestead e Short Series. A gente tem a nossa opinião aqui, enfim. Eu acredito que a NASCAR tem que começar a tomar cuidado com essas bandeiras amarelas, esses detritos aí, tem que estabelecer padrões, assim como fez com a vistoria técnica dos carros, porque, querendo ou não, com essa nova regra aí, que esse Chase, esse Final Four que a gente vai ter em Homestead, o esporte pode acabar sendo muito prejudicado na sua credibilidade. Eu só penso isso. O erro humano que surgiu, Léo, eu espero que seja descoberto para que não ocorra mais, porque acaba até a gente tendo que conviver com certos comentários que não são muito legais de se ouvir. Beleza. Vamos aos campeonatos então, Hélio. Mais alguma coisa sobre a corrida? Não só isso mesmo, eu só queria lembrar do ponto, aquela falha bizarra da Dona Tânica Pérez, que se o mecânico, acho que do Deus Júnior tivesse ali, ele ia ter pegado ele no meio, você lembra, Léo? Não lembro. Meio pro final da prova, deu um pit stop em bandeira amarela, ela foi sair, ela bateu bem num carro que tava na frente lá. Foi um erro. Lembrei, acabei de lembrar. E se um cara ali do pneu ali esquerdo traseiro que fez, o resultado ia ser bem feio. É Enfim, o ainda Caio terminou em Rio. 18º lugar, não sei como, né, mas... Né, então, a Dânica até que dentro do padrão aí, até que ela foi bem. Terminou só uma volta atrás. Foi, até que a Dânica foi bem, sim. Tá de parabéns a Dânica. Parabéns para ela. Não foi, dessa vez ela não foi o melhor Stuart Haas. O patrão chegou em quarto, então a reunião de segunda-feira não vai ser mais leve, né? Não vai ser tão pesado assim. Mas foi um bom resultado, sim, para Dânica, 18º, tá ótimo. É, então vamos aos campeonatos. Então hoje eu quero falar. Vamos começar aqui. Vamos falar do campeonato de montadora, tá? A Ford e a Chevrolet tá empatado com 179 pontos cada uma e a Toyota tem 152. Como eu já tinha falado, já havia falado, a Ford tem duas vitórias e a Chevrolet tem duas também. E a Toyota chupa o dedo. Outro campeonato aqui rapidinho, o campeonato dos Rookie. Austin Dillon lidera o campeonato com 44 pontos. Kyle Larson tem 38. Justin Allgaier tem 34. Michael Conner 30. Cole Irvin 28. Alex Bowman 27. Parker Kligma 21. E o Ryan Truex 18. Coitado do Ryan Truex também, né? O Ryan Truex termina corrida em 40º, 41º, 42º. Realmente ele está bem, com os números bem abaixo mesmo. Agora vamos falar sobre o campeonato, meu caro amigo Hélio. Campeonato, o Brad Keselowski é o novo líder. O Dale Earnhardt Jr. agora está em segundo com 153 pontos. O Jeff Gordon tem 152, empatado com o Kyle Edwards, que também tem 152. Jimmy Johnson tem 143, Joey Logano 141, Denny Hamlin 140, Matt Kenseth 138, Ryan Newman com 125. E o Rick Stenhouse Jr. deu um pulo bem alto na tabela agora, tem 122 pontos. Casey Kane 120, Gary Biffle 118. Austin Dillon 117, Kyle Busch 111, Kyle Busch tá feio o negócio pro lado dele. Max Ambrosio 108, Jamie McMurray tem 100, Byron Vickers 99, empatado com o Paul Menard, que também tem 99. O Casey Mears com 97, o Eric Almirola fecha o top 20 com 95 pontos. Quem já está praticamente, não, praticamente, não é que é certeza, mas quem está praticamente classificado pro Chase, o pessoal já sabe já, é o Dale Earnhardt Jr., Kevin Harvick, Brad Keselowski e o vencedor de domingo na corrida de Bristol, que foi o Kyle Edwards. Esses quatro já estão previamente classificados para o Chase lá no final do ano. Eli, algum comentário sobre o campeonato de pilotos de pontos, ou pode ser do Hulk ou lá da montadora? Ah, Léo, é sobre o campeonato de pilotos, né, cara? É a realidade do ano. O Dale Júnior, que não foi o primeiro fim de semana que ele não apareceu bem, tá em segundo lugar. Para Keselowski em primeiro, né? Para mim, o Júnior foi o melhor piloto até aqui, o Keselowski em segundo. E o Kevin Harvick, para a gente ver como que os números às vezes são cruéis. Para mim, o Harvick tem entre os três melhores pilotos do ano. Mais uma vez teve problemas, uma corrida que tinha total chance de vencer, né? Tinha carro para vencer, né? Você deve concordar comigo. E Tinha teve capa vencer. problemas pela segunda vez seguida, né? Enfim, é bem interessante, né? Esses três pilotos para mim saem na frente, embora o Jeff Gordon venha fazendo início de ano muito consistente. O Jeff Gordon tá bem mesmo. Bom, para falar a verdade, parece que a Hendrick tá bem, a Hendrick tá muito bem. A Penske está dispensando comentários. A Penske está igual o ano passado. Apesar do pessoal achar que a Penske está o ano passado foi muito mal, que o Keselowski estava mal, não sei o quê. Mas o começo do ano do Keselowski foi igual o começo desse ano agora. Foi muito forte. E o Keselowski está aí fazendo um começo muito forte. Vamos esperar o que vai acontecer nas próximas corridas aí para ver como que fica aí. Ô, Léo, aí. Só voltando a coisa, só lembrar do Joe Logano, né, cara? Esqueci desse destaque. Ele teve um problema muito sério na hora que começou a chover, né? Na hora que voltou a corrida pela segunda vez, acho que foi 3 ou 4 voltas atrás. Ele terminou, se não me engano, aqui só uma volta atrás em. Deixa eu ver aqui, só conferir aqui, pessoal. Não, terminou 3 voltas atrás. Mas era um fator para a corrida. Pode continuar. É, o Diogo Gomes com certeza era mesmo. Ó, mas só para falar uma curiosidade aqui, ó. Essa é bem interessante. O Rick Senhouse Jr. ano passado ele terminou em 16ª corrida. Esse ano ele terminou em 2º. Só que, curiosamente, ele também saiu de Bristol em 10º lugar no campeonato. É bem interessante esse... Bem curioso, né? Ele tá rigorosamente na mesma posição que ele saiu ano passado de Bristol em 10º lugar no campeonato. Hélio, mais alguma coisa? Só isso, Léo. O Sprint Cup em Bristol foi isso, pessoal. Só agora em agosto, né, Léo? Sprint Cup em Só Bristol. Só agora em agosto. Aí agosto é a corrida noturna. Eu, particularmente, prefiro a corrida noturna. Eu também. Então vamos Bristol lá. Bristol Night Race, né? Isso mesmo, vai ser no dia. Só aproveitar já ver aqui. Vai ser no dia 23 de agosto. A Irvine Tools Night Racing vai ser às 9 horas da noite. Então vamos lá, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos para o bloco de perguntas e os palpites para a corrida de Fontana domingo. Sempre com a Laika, né? E a Laika tá participando, legal, né? Mais uma vez, ela tá dando as caras dela pro Diguinho. Tá no lugar do Pedro hoje. Trio Wise, tá no lugar do Pedro hoje. Pessoal, nós já voltamos.